Golfo 1331. Golfo 331, chame Torre 1-9 decimal meia. 1-9 decimal meia, Golfo 331, grato. Oi, Salvador, Golfo 331. Prossiga. Deixe da informação Charlie para autorização de troca. Está autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Whisk 58, saída da El Leda Sagaz. Decolação no zero, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5467, goteja. O 1331, autorizado Congonhas, nível 360, via roda do plano de voo Upper Whisk 58, decola da pista 110, saída da El Leda Sagaz, transponder 5467, controle 1198, ou 1331. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Gente, bom, 331. Tamo Bravo, que Oi, Salvador, voo no 331 para pushback acionamento, posição 03. Autorizado, chama para o táxi. E pushback acionamento, isso no zero, voo 331. Salvador, boa noite, o voo no 476 Cinti Eco, cruzando 190 para 150. O 476, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada à Mari, separa 2.000 pés, ajuste no 012, reporte localizador. Descendo para 2.000, a chegada à Mari, reportará no localizador, adicionado no 012, voo no 476. Salvador, gol no 331 para o táxi, 109 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia alterna Galeão. 129 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Livre táxi via Índia Alfa, reporta pronto no ponto de espera da 10, ajuste 1012, gol no 331. Salvador, voo no 331, à espera da 10 Pro. Voo no 331, a linha decola da 10, vento 060 graus, com 8 nós. Livre decolagem, pista no 0, voo no 331. Salvador, bom dia, Azul, Alfa Yankee Mike. Diga, Alfa Yankee Mike. Yankee Mike no Pátio 3, solicita autorização para um cheque de reatores no máximo 5 minutos em marcha lenta. A Infera já está ciente. Ciente, reporte ao término. Ciente, reporte aí. Salvador, confirma livre decolagem, pista no zero. Afirma o vento, agora 080 graus com meia dúzia de nós. Interno, pista no zero, vamos ter que ser. Decolado aos 31, chame controle 1 no 9-8, bom voo. Controle 119-8, bom trabalho. Controle Salvador, voo no 331, passando 1500 para o 380. O 331, contato radar, voo 360, saída da El. Ascensão ao 360, saída é o Golfo 331. Solo é Webjet, Whisky, Juliet, Delta. Prossiga. Boa noite, Whisky, Juliet, Delta, requer autorização para reboque. Do pátio 3 para pátio 1, posição 11. Ciente, aguarde autorização. Ciente, para aguardar.